No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. 10 horas e 6 minutos, hoje é sexta-feira, 21 de setembro, muito bom dia para você. O Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos dar sequência ao nosso debate da sexta-feira da semana passada. 50 minutos é muito pouco tempo para tratar de um assunto tão abrangente, tão querido de todos nós, tão caro a todas, tantas gerações, que é história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos no Brasil, desde a história, nós tivemos participação na semana passada, até contando história da história em quadrinhos no Brasil. E vamos dar sequência hoje com os mesmos convidados que estavam aqui na semana passada, à exceção do presidente do Sindicato dos Jornaleiros, que não pôde vir, mas estão aqui o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do romance A Mão que Cria, o Otávio Aragão, a Lorena Cass, que é cartunista e ilustradora, e o Otto Assunção, cartunista carioca, editor da versão brasileira da revista Mad, durante 34 anos. Por telefone, nós temos uma participação especial que eu quero que vai ser chamada agora. Não, eu queria chamar o homem que me deu o meu primeiro emprego honesto na vida, porque eu poderia estar assaltando ônibus e não sei o quê, mas aí quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui trabalhar na Eval, graças ao Paulo Adolfo Eisen. Tá, bom dia aí. Bom dia, Paulo Adolfo. Até que foi boa, né? Mas de qualquer maneira, o Tarcísio começou no quadrinho lá na Editora Brasil América. Você acha, Wagner, que essa história dele, da chegada dele, dessa maneira como ele daria uma história dele, a história dele daria uma história em quadrinho aí? Foi, ele foi personagem numa revista famosa que nós fizemos comemorativa aos 25 anos da Ebal, chamada Geral, onde ele aparece conduzindo todos os nossos heróis, verdadeiros e fictícios, através de uma visita à empresa. Ele já foi herói de história em quadrinho. Como eu também, era um herói. Era um herói para tentar resolver os problemas da empresa. E todo mundo lá tentava resolver. Logicamente, a empresa cresce, nasce e cresce, depois morre também, né? Na verdade, Jair, eu acho que todo mundo que mexe com história em quadrinho, que trabalha nesse processo, é todo mundo meio herói, né? Todo mundo batalhador, herói mesmo. É verdade. Continua sendo. Inclusive, eu vou chamar agora o Rodrigo Fonseca, jornalista do Globo, que fez uma matéria agora, recentemente, acho que foi no sábado, sexta-feira da semana passada, uma semana atrás, sobre crowdfunding. Crowdfunding pode ser traduzido como uma arrecadação de fundos na multidão, através da internet. Você põe lá o aviso, ô gente, estou precisando de dinheiro para fazer um projeto tal, não sei o quê, e aí as pessoas começam a mandar dinheiro para você, você diz aonde. E o cara conseguiu, a meta era pegar 10 mil dólares em um mês e pegou 17 mil dólares mais rápido do que isso. Bom dia, Rodrigo. Como é que foi essa história que você contou para o pessoal do Globo na sexta-feira passada? Eu queria que você detalhasse para nós aqui. Bom dia para você, bom dia para o convite, para o meu amigo Otto, que está aí, se não se deu um tempo. Olha, o que eu acho dessa história é o seguinte, surgiu como um dos exemplos mais famosos no exterior, o caso do Mike Deodato, que é um dos mais importantes desenhistas dos quadrinhos brasileiros a tentar a carreira no exterior. Então ele queria fazer uma compilação de obras autorais, quer dizer, que não tem absolutamente nenhuma ligação com o trabalho profissional dele, com histórias de super-heróis, histórias feitas para a indústria, né? Cartoons de um ambiente familiar, de questões mais autobiográficas dele, e ele apelou para esse recurso do chamado financiamento coletivo, que hoje está virando uma tendência cada vez mais crescente nos quadrinhos. Tem hoje no Brasil uma série de artistas já estabelecidos, como Rafael Coutinho, por exemplo, e o Lorenzo Mutarelli, que talvez seja o nosso artista mais completo e mais genial, quando a gente pensa em HQ e em outras coisas, porque ele também é escritor, que estão apelando para esse sistema. O Lorenzo até falou para mim na matéria, que foi publicada sábado passado no Segundo Caderno, que o financiamento coletivo parece uma coisa meio que esmola, né? Você fica como se você estivesse pedindo recursos para os outros, mas no fundo isso é um jeito quase de você fazer uma compra com muita antecedência, uma compra antecipada. Achei engraçada essa metáfora que ele criou. Que em vez de você, na verdade, está aparecendo, está arrecadando doação, você garante uma venda com muita véspera para as pessoas que querem ler aquele seu título. Então, acho que o crowdfunding está representando para os quadrinhos uma alternativa de viabilizar projetos autorais. Hoje, no Brasil, tem uma dupla muito interessante, que é o Hélio Lopes e a Hanna 23, é uma designer que usa esse pseudônimo, que estão levantando um projeto interessantíssimo chamado Grande Livro Branco, que é um quadrinho super existencialista, com um tipo de traço que usa colagem, usa referência pictórica diversas, e que só seria viável a partir de uma experiência de investimento como essa. Sei. Ô Lorena, você que circula mais, transita com mais facilidade e mais frequência nesse mundo do qual está falando aí o Rodrigo, como é que você vê essa questão? Eu acho que... Pode puxar o microfone mais para perto de você? Tá dando para ouvir? Tá dando, não sei, tá ouvindo aí? Aqui não. Não, tá, ninguém tá ouvindo. Tá desligado o microfone. Tá desligado ali o microfone da Lorena. Alô? Agora sim. Agora melhorou. Eu acho que a produção independente... Fala, pode falar, Lorena. É uma nova forma, acho que é a forma de publicar daqui para frente, porque é muito mais... Eu acho que essa coisa de você ficar esperando um editor acreditar em você e investir em você, isso não está mais acontecendo, é muito raro. Cada vez mais editores querem uma pessoa que já tenha os seus leitores, já tenha os seus possíveis compradores, que você acha essas pessoas pela internet, por conta própria. Então... você vai fazendo tudo por conta própria já. Você acha os seus leitores, você faz o crowdfunding, tenta se financiar e publica sozinho. Vende online, acho que essa é a forma. Não só nos quadrinhos, mas em todas as áreas. Acho que isso é uma tendência. E em questão de música também, o pessoal tá gravando. De uma maneira geral, né? Principalmente nas artes, essa coisa aí. Mas assim, a gente está muito acostumado com o mecenato. Uma coisa que o Rodrigo falou e que eu acho interessante é que é um preconceito com relação a esse crowdfunding. Eu acho que há um preconceito, de maneira geral, ao artista e contra o artista que vai buscar no mercado, vai buscar dinheiro. Quer dizer, a gente lembra, os grandes artistas, né, sempre foram financiados, né, para poder mostrar a sua arte. Eu não sei se ficou explicado que o crowdfunding, na verdade, você... Ele falou venda antecipada, mas você compra, porque você está prometendo que você está pedindo dinheiro, mas quando você tiver o seu produto pronto, você vai mandar para as pessoas. E vai ser diferenciado, você vai receber um autografado, ou vai receber o personalizado, uma tem coisa assim. Sim, mas de qualquer maneira é isso. Você vai buscar dinheiro na rua para fazer o seu trabalho, porque você, como você disse, você não consegue mais vender o projeto para um empresário chegar lá no Eisen e dizer, Eisen, vamos fazer esse negócio. O Eisen diz, pô, bicho, eu gostaria muito, mas não tenho grana para isso. O Otá levou meu dinheiro todo, fala. Não, o Eisen não tem mais nem editora, coitado, porque a editora parou de funcionar, mas antigamente realmente chegava lá, se fosse dentro da linha editorial deles, eles publicavam. Agora eu queria saber o seguinte, alguém pode responder, se a pessoa não levanta o dinheiro necessário, pô, precisa de 38 mil, para onde vai esse dinheiro? Aí devolve para quem deu ou é dado para outro projeto? Fala, Rodrigo. E se sobrar, a gente fica com troco também? Duas questões aqui que eu queria colocar rapidinho, assim, uma respondendo o outro. Existe um esquema que é feito pelos grandes sites, como Catarse, por exemplo, né, que são os sites que fazem esse tipo de serviço, e que se você não arrecada no tempo determinado, o dinheiro volta para os doadores. Assim. Isso é praticamente automático, essa volta dos recursos, assim, sem porcentagem, sem nada. Porque essa porcentagem que os sites arrecadam para si, ela só se concretiza quando você levanta o dinheiro todo ou você levanta, obviamente, mais do que o necessário. Quer dizer, é o princípio, inclusive, das vendas coletivas, né? Que você vê em Peixe Urbano, Grupão, se não atingir o mínimo... Funciona, assim, o Kickstarter nos Estados Unidos é o mais cotado para esse tipo de atividade. Agora, quando você estava falando dessa coisa do mecenato aqui e desse preconceito que existe, eu acho que tem uma questão que é importante colocar, que é o seguinte, hoje existe um problema no mercado das histórias em quadrinhos, que houve uma concentração, e isso é uma coisa grave que as pessoas não falam, que é o fato do esvaziamento praticamente absoluto da produção carioca e a concentração dos recursos todos nas indústrias, nas editoras de São Paulo, mesmo as editoras mais fundo de quintal e que fazem um trabalho mais antiprofissional possível. Qualquer atividade que você tenta fazer no Rio de Janeiro com alguma seriedade, ela sofre assim, um preconceito radical. Eu fui editor de quadrinhos, né, de ouro, assim, eu sofri todas as formas de boicote possível do mercado paulistano, porque era uma entrada de uma atividade carioca com alguma regularidade e uma dedicação. Eu acho que durante o tempo o Ota teve uma experiência de trabalhar na Record, que é uma empresa super séria, uma editora grande, que editou quadrinhos da Bonelli aqui com extremo profissionalismo, mas isso foi nos anos 80, quando você tinha outras iniciativas no Rio de Janeiro de produzir. Então eu acho que ainda mais hoje, diante desse quadro, os artistas cariocas encontram no crowdfunding uma alternativa de viabilizarem suas ideias sem passar por esse tipo de constrangimento que é submeter a uma prática processual quase monopolista que São Paulo está estabelecendo hoje. É, o problema dos paulistas é justamente o fato de eles serem paulistas, né? É, tirando assim, isso, eles não tem problema. Eles têm uma coisa assim, pô, vocês cariocas vão à praia, então, olha, eu não vou à praia há séculos, assim, não tem tempo para a praia, eu trabalho não. O tempo todo. É, sábado, pelo rádio não tem imagem, pra você ver que o Ota nunca foi à praia. É feriado, assim, se eu, por acaso estiver num lugar que tem uma praia, vou aproveitar para dar uma coisa. Agora, um preconceito, e São Paulo também, prostituir um pouco esse mercado, a maioria dos editores lá são picaretas e tudo, eles pegaram e não pagam direito autoral, então é uma raça assim que se morresse não faria a menor falta ao mundo. Uais, eles, queria que eu você contar, falasse deixa um eu contar aí. Umas histórias, aí negou, olha, até seus livros, eu não posso nem revelar os nomes e tal, porque essas coisas de quadrinhos são muito bons, eu não sei o que, você podia reunir essas coisas, você escreve, eu publico um livro pela minha editora, não, eu não vou publicar você que você paga só 5%, o normal é 10%. Não, mas eu vou explicar. Eu pago 5%, mas eu pago. Os outros dizem que pagam 10%, mas estão roubando. Quer dizer, ele avisa que está roubando já de imediato. Não, não. Tá, depois eu faço. Ele institucionaliza o roubo, né? Wesley, você, o que você tem a dizer dessa paulistização que o Rodrigo falou agora? Foi a escapada dos cariocas, em geral, lá para São Paulo, devido à insegurança que havia aqui no Rio. Mas hoje acho que a coisa vai voltar, se Deus quiser, para aqui, para o Rio de Janeiro, porque é a capital cultural do país e com muita segurança, né? Eu só vou pedir licença a vocês por causa de um problema familiar que eu tenho. É, você tem um compromisso, você tinha avisado isso, né? Tá certo. Zangado, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dia. Tá ótimo. Mas hoje foi uma coincidência bastante complicada para mim. Nós que agradecemos a você a sua disponibilidade de tempo aqui para nós, que corra tudo bem no seu problema familiar. Isso. E oportunamente a gente entra em contato, tá bom? Obrigado, Luiz Augusto. Um grande abraço para você, Lázaro. Vocês também, obrigado. Falou, até já, Paulo. Pena que a gente não tenha se visto pessoalmente. Tá bom, obrigado. Falou. Um abraço. Bom, vou chamar o Otávio Aragão aqui, porque tá aqui. Até agora ele está de espectador privilegiado. Ele fica só levantando o dedo de vez em quando ali. Mas é uma honra. É uma honra. Fala aí, o Otávio Aragão, para quem não sabe, não acompanhou o debate da semana passada, é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do romance A Mão que Cria. Vamos lá, Otávio. E também do álbum em quadrinhos Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. Que foi lançado no final do ano passado. Em primeiro lugar, queria falar o seguinte, de novo, obrigado por estar aqui, é uma honra inenarrável, cada figura histórica, cada programa vem uma figura histórica legal, diferente. Legal, bom, né? Isso é muito, né? Legal, né? É. Bom, Rodrigo, você foi editor da Ed Ouro, né? Isso. É, pois é, você ainda é? Não, já faz muito tempo. Então somos ex-Ed Ouro, né? Porque eu também fui, só que da área das revistas de informática. E conheci o Hélio Lopes também lá, que também foi um dos lançadores do selo da Pixel, né? Do selo Pixel. Uhum. E eu vi o projeto do Grande Livro Branco. Ele me mostrou, antes dele decidir que ia fazer isso por crowdfunding, ele me mostrou e eu disse assim, rapaz, é uma pena que a gente não tenha aqui diria até no Brasil, né? Não é só uma questão carioca, nem paulista, nem nada disso, não. Mas é uma pena que a gente não tenha aqui no Brasil um hábito que eu acho que é o grande fomentador dessa movimentação de crowdfunding. A gente não sabe montar e apresentar projeto. E a gente não sabe ler projeto. Os nossos editores não têm o hábito de entender, compreender um projeto. Né? Então, o quarta-feira, inclusive, o Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, ele foi vendido, é ímpar nesse sentido, ele foi vendido enquanto projeto para a editora Draco de São Paulo, que não vou entrar nos detalhes, como o Ota falou aqui, de... de 5% e 10%, que ninguém é cretino, não sei, não sei desses detalhes aí, mas é uma coisa que eu tenho a falar em aplaudir, né, o editor, o Eric, que era o editor lá da, que é o editor da Draco, foi que ele soube ver o projeto. Eu entreguei 10 páginas, um clipe animado para internet e um resumo do script. E em cima dessas 10 páginas feitas, desse clipe e do resumo, ele disse, pô, vamos fazer. Aí ele financiou. Aí sim. Aí ele bancou a produção gráfica, né? E aí nós começamos a fazer a história efetivamente, porque até então a gente não tinha feito efetivamente. O que está acontecendo? O que acontece no mercado? As pessoas não sabem ver um projeto, então elas querem que tudo esteja pronto. Ora bolas, o investimento que o artista tem de fazer um projeto desse, um álbum, o cara leva um ano para fazer. Na Europa, você leva um ano para fazer. Né? Mas, Otávio, sabe uma coisa que eu acho que deve ser discutida, assim? Até queria deixar esse assunto aí. Eu vou ter que falar isso, vou ter que sair. Peço desculpa a vocês todos, porque eu tenho uma entrevista agora para fazer pro jornal. Que é o seguinte, cara, eu acho que o grande problema, essa história que você fala de montar projeto, isso é um fato, assim, realmente é uma dificuldade que a cultura brasileira tem, não é só a história de quadrinhos. No cinema isso é gritante, assim. As pessoas realmente não estão preparadas, tanto que tem empresas que vivem só disso, de montar projeto, fazer captação. Mas você sabe uma coisa que eu acho que é preciso ser discutido em relação ao mercado de quadrinhos no Brasil? É porque eu acho que hoje houve um retrocesso, ou no mínimo uma transformação, acho que muito prejudicial, que foi o esvaziamento da venda de histórias em quadrinhos diversificada para além do mercado de mangás e de super-heróis nas bancas de jornal. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas fazem história em quadrinhos para livraria, para você pegar um público mais velho, um público com mais um poder aquisitivo um pouco maior, pelo menos. Eu acho que o grande problema dessa distorção é que você esvaziou a possibilidade de formação de leitores mais jovens e garantindo com isso a manutenção de uma coisa que havia nos anos 80 e nos anos 90, quando eu descobri, por exemplo, os trabalhos do Otter, que é a possibilidade de, na venda em banca, você ter toda a sorte de formatos de quadrinho possível, inclusive formatos brasileiros. Chiclete com banana da vida, as revistas dos cartunistas, quer dizer, hoje em dia você não tem mais essa alternativa. A banca é um cenário cada vez mais ermo para o quadrinho experimental, sobretudo o quadrinho brasileiro. É. Então isso você fecha uma porta. Agora, Rodrigo, tem um detalhe interessante que o Vicente Francisco Scofano, que é o presidente do Sindicato dos Jornaleiros, apresentou aqui na semana passada, que é a invasão de títulos, a proliferação de títulos nas bancas de jornal. E isso, evidentemente, não só ocupou espaço que é destinado a outras publicações, como revistas em quadrinhos, inclusive, mas você tem hoje banca de jornal que são verdadeiras drugstores, verdadeiras lojas montadas na calçada, com ar-condicionado e tudo. E você não tem... Ele citou um exemplo que eu achei emblemático. Só sobre culinária, vocês têm 6 títulos diferentes na banca de jornal. Entendeu? Quer dizer, isso... Eu acho que o problema é o seguinte, eu acho ótimo que tenham 6 títulos de culinária, desde que se o título de culinária vender muito, eu acho que é ótimo, porque o cara vai manter a banca dele, ele vai poder botar, de repente, um quadrinho mais alternativo lá, porque ele já vai ter uma segurança de grana para se manter e arriscar um pedaço da gôndola dele para isso. O que eu acho que é um problema é que não existe, por parte do mercado, a esperteza que essas revistas de culinária tiveram, por exemplo, de diversificar ao máximo, pegar todos os tipos de público. Isso é uma hoje segmentação dia, de mercado, uma, né? Uma editora grande, por exemplo, como a própria Ed Ouro, ela veta, por exemplo, a possibilidade... A Ed Ouro até lançou recentemente, fez uma edição interessante do Recruta Zero, com preços competitivos, acho que custa R$4,00, sei lá, é preciso que é barato, assim, em comparação com os outros títulos de quadrinhos. O lance é que é preciso que haja mais atividades como essa. Eu acho que, por exemplo, os leitores, mais, sobretudo os leitores mais velhos, que cresceram lendo os quadrinhos da King Features, por exemplo, lendo H, lendo Recruta Zero, esses caras, eu acho complicadíssimo você ter que segmentar a sua leitura, por exemplo, de H Horrível, a comprar uma edição de bolso da LPM que custa 12 pratas na livraria, entendeu? Acho que esse tipo de quadrinho era preto e branco. Esse tipo de quadrinho era sendo vendido na banca de jornal a R$4,00, entendeu? Faz um... Antigamente, nos anos... O Lata deve saber disso perfeitamente. Nos anos 80, a gente comprava gibi do Tex, sei lá, de qualquer personagem, vinha propaganda de refrigerante, propaganda de loja, propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Uma série de fontes que viabilizavam a existência dos quadrinhos. Hoje em dia, por conta de um pudor, e eu acho que os colecionadores têm uma culpa tremenda nisso, porque ficaram com um pudorzinho de que o quadrinho tem que ser um espaço sacrossanto, que não pode ter anúncio, que não pode ter sei lá o quê, que não pode ter nenhuma forma de merchandising, isso tornou inviável a publicação de uma coisa se você não tiver uma máquina por trás, como a Marvel ou a DC Comics, tem filmes em cartaz e desenhos na televisão. Então, para você editar um personagem como o Mandrake, o Mágico, por exemplo, se você não coloca anúncio, se você não coloca mensagem, você não consegue, porque você não consegue viabilizar. Eu acho que é isso que precisa ser pensado, isso que precisa ser discutido, porque foi isso que quem está editando o Revista de Culinária fez. Segura aí um instantinho, Rodrigo, que o Otá vai falar agora. Olha, aqui. Olha, Rodrigo, não sei se você sabe, mas eu que estou preparando essas edições da Pixel. Quer dizer, o editor é o Daniel Steisser, né? Mas eu sou, assim, eu tenho uma empresa, a Otamix, e especializado em fazer essas edições de Asterix. Eu atuo, agora estou conseguindo sobreviver produzindo quadrinhos alheios, né? Eu gostaria de estar na revista do Ota vendendo, não sei o quê, mas. Então, realmente, eu não sei o que, eles estão fazendo até, usando até uma força deles boa, que eles têm de permutas com jornais, as revistas estão sendo divulgadas, mas é complicado mesmo brigar nesse negócio agora, esse avanço assim, está sendo aos poucos, né? Quer dizer que você gostou da revista do Recruta Zero, né? Profundamente. Eu acho só. Mas que você viu do Popai, tem Popai também. Mas vem cá, você tem o espaço, onde é que você vai disputar o espaço para venda, para você conquistar o público de novo? Para você conquistar um público novo, inclusive. Porque nós estamos falando aqui que as histórias em quadrinhos foram para livrarias, migraram para as livrarias, em edições sofisticadas, capa dura, inclusive, policromia, e você acabou com o gibi, que era coisa que era gostosa, que era um negócio que depois do desenho animado da televisão ocupou o espaço, mas eu quero saber onde é que você vai botar essa sua revista nova, Ota. Não, pera aí. Pois é, o negócio é o seguinte, o mundo tá mudando, né? Quer dizer, daqui a pouco a banca não vai mais existir e já existe o gibi online, quer dizer, isso aí é uma questão, uma transformação, isso eu já falei na semana passada, é uma questão de tempo. Eu acho que vai ficar o que é em papel, vai ficar nesse produto mesmo cult de livraria, né? O que é para consumo de massa. E eu acho que a tendência vai ser nego baixar e ver em algum tipo de material, uma tela, né? Eu acho que tem uma outra questão aí que precisa ser analisada, e que é a questão de mídia especificamente. A maneira de se ler o quadrinho online, ela está se desenvolvendo para um caminho completamente diferente, ou digamos assim, aparentado sim, mas com possibilidades diferenciadas do quadrinho em papel, em mídia papel. Né? Existem alguns caras, como o mais notório deles, talvez seja o Scott McCloud, que ele desenvolve técnicas de leitura alternativa para quadrinhos online. Então, a gente, quando está lendo um quadrinho na revista, você tem a esquerda para direita, cima para baixo e vira a página. Né? É a maneira como você lê. É, na internet, você não vira a página. Na internet, esquerda para direita, de cima para baixo, é muito relativo. Não, existe, mas é muito relativo. Você tem outras ferramentas. Então, claramente há uma transformação. Eu acho que talvez a gente precise... isso é uma das coisas, mas a gente precisa entender que há uma maneira diferenciada para se ler papel e para se ler online. Não dá para simplesmente migrar de uma mídia para outra. Pois é, mas você, quando fala em ler online, você está restringindo muito o mercado. Também tem isso. Porque você já tinha um mercado restrito com papel. Agora você passa para online, aí você... Não, mas olha só, as mídias mudou. Olha, eu era muito pequeno, não me lembro direito, mas na época das cavernas a gente fazia assim, só tinha ferramentas assim, coisa, e depois o papel. Assim, só me lembro dos últimos 50 anos. Essas coisas assim são lembranças confusas na minha mente. Só manteve o cabelo naquele tempo. É. Exatamente. Gente, eu vou deixar vocês aí. Um abraço a todo mundo e obrigado pela atenção. Rodrigo. E olha, parabéns, a edição ficou incrível lá do Recruta Zero. Continue e pensa em trazer um Mandrake de volta ao Brasil, cara. É o quê? Pensa em trazer o Mandrake mágico de volta, cara, que tá faltando. Não, eu sei, cara, é que tudo, eu já sugeri milhões de coisas, né? Eu fico toda semana, olha, bota esse, o não gesto, sei o quê. Mas existe... um gesto hipnótico. Inclusive, não adianta também ocuparem, lançarem 500 revistas ao mesmo tempo, que uma vai com... Eu acho que do jeito que eles estão fazendo, tá certinho, tá indo aos poucos. Eu acho que era só a revista da Luluzinha, agora tem Gasparzinho, Riquinho e Popeye, Recruta Zero. Acho que aos poucos eles estão conquistando, eles estão trabalhando. Reconquistando, né? Estão trabalhando direitinho. Mesmo assim que eu não poderia falar o contrário, porque eu trabalho para isso, seria despedido, mas até que tá mesmo. Resgate o Mandrake pros novos leitores. Ah, gente, legal. Todo mundo. Rodrigo, valeu, hein, então você garante a matéria no Globo se sair a revista, né? Certamente, valeu, hein, Rodrigo? Cara, você, com a sua influência, lá no segundo caderno, você consegue uma matéria, né? Ô, Rodrigo, já foi? Já foi. Cara, foi isso a gente pedir pra publicar pra a matéria, ele já foi, cara. É esperto mesmo, hein? Fala aí. Só pra voltar uma coisinha aqui. Eu li outro dia, não sei quem falando, já não lembro mais quem foi, falando que o grande lance pra quem quer começar em quadrinhos hoje é faça uma tirinha e bote na internet. E a partir daí você desenvolve esse material. Eu tenho visto, não é apenas o trabalho do Ota com a Lorena, né, que tem feito um burburinho aí. Tem também o Tibúrcio com o meu monarca favorito, que eu acho que é fantástico, um trabalho único. Né? Até nós, inclusive, já fomos personagens do Monarca. Bota, né? Nós três, né? Nós três fomos personagens do Monarca, empiramos personagens do Monarca. Mas eu queria saber, inclusive, Lorena, como é que você acha isso? Esse caminho é um caminho viável ou é uma questão temporal, de agora? O que você acha? O que divulgar, né? No começar, você acha que o caminho é esse? Tem que ser assim? Começa pela internet? Eu acho que é o jeito mais fácil. Porque aquilo, pra você ser publicado, só talvez se você já for famoso e tiver seus fãs... Tiver consolidado. Talvez tenha a possibilidade de você conseguir ser publicado. Mas de cara, você ser publicado sem nenhum trabalho, eu acho praticamente impossível. Não conheço. Só se for filho do dono. Nem em São Paulo, não. Às vezes nem sendo filho de ninguém. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. Você sabia que o atual prefeito vai gastar 1,5 bilhão para demolir a perimetral? E que você vai continuar engarrafado, só que dentro de um túnel, no subterrâneo? Eu acho isso uma insensatez. O Rio tem outras prioridades e se você é contra a demolição, vote Otávio Leite, prefeito, 45. Para aqueles que não têm, continuando o que é certo, mudando o que está errado, eu acredito no Rio, meu voto já está marcado. De segunda a sexta, a partir das 20h30 da noite e aos sábados, a partir das 19h da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa, pra sorte. Todo mundo é igual. Acredite, aposte. Eduardo Paes diz como devolveu o orgulho aos cariocas. O Rio é orgulho do Brasil, o Rio serve de referência para boas coisas, para o crescimento do país, e essa cidade está melhorando muito. Isso acontece porque acabou aquele tempo de briga no Rio. Hoje, o prefeito, o governador, a presidenta, antes o presidente Lula, a gente trabalha integrado. Não é que a gente pensa tudo igual, não, mas quando o interesse da cidade, a gente busca consenso para poder avançar, para poder fazer mais para nossa cidade. Eduardo Paes é 15. Thank you. Nesta terça-feira, às 12 horas e 15 minutos, na Igreja Santa Rita de Cássia, será celebrada missa em ação de graças por mais um aniversário da Rádio Nacional. E nós contamos com a sua presença. A Igreja Santa Rita de Cássia fica no Largo de Santa Rita, aqui no centro da cidade. Rádio Nacional, há 76 anos, a sua melhor companhia. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Tema Livre com Luiz Augusto Golo. Então, voltando agora para a segunda parte do debate, é uma pena que a gente não pode transmitir a conversa paralela durante o intervalo, porque é o seguinte, estava falando aqui com o Otá e com a Lorena e o Otávio, é o seguinte, muita gente consegue no mercado editorial imprimir e distribuir e até vender em banca revistas, livros e o que seja, e como lei de incentivo à cultura. Inclusive, grandes empresas fazem isso e usam as suas próprias instalações para veicular as suas publicações, botar à disposição dos visitantes essas publicações que são financiadas por elas próprias com dinheiro que é renúncia fiscal do governo. Quer dizer, ela tem um projeto de fazer uma revista dela, para ela, saúde. Revista de saúde, vai botar essa revista de saúde na rede de academias dela. Aí ela tem imposto de renda para pagar, esse imposto de renda, ela tira o dinheiro dessa revista, que ela gasta na revista, do imposto de renda que ela deve. E bota a revista à disposição ou até vende. Na verdade, quem está pagando, se é renúncia fiscal, quem está pagando é o povo, né? Porque é o imposto. Agora é o seguinte, isso aí existe. O cinema brasileiro, inclusive, vive disso, né? Porque ninguém tem lucro, a não ser o pessoal da Globo Filmes e tudo, que tem aquela máquina toda. Mas nenhum filme assim. O cara tem que arrumar o dinheiro para fazer o patrocínio. Só para fazer um parênteses aqui, e esse pessoal da Globo Filmes, e esse pessoal mais poderoso, esse pessoal é quem mais pega. Os incentivos fiscais, quem mais vai lá pegar, eu vou chegar lá, cara, que cinema é um buraco assim muito maior, entendeu? Precisa de ter muita grana pra então, exatamente. Eu vou explicar como é que é. As empresas, a gente é pobrezinho, o Hugo Pratt dizia que quadrinho é o cinema do pobre. Não, olha só, eu vou explicar o raciocínio como é que é. As empresas que pagam mais imposto são Petrobras, as quatro operadoras de telefonia, empresas de luz e gás. Inclusive, você pode ver nessas contas de luz e telefone, ver o valor do imposto, aquilo ali é uma coisa alta. Então imagina. Aliás, a Dilma cortou agora, ano que vem saiu no jornal hoje. A Dilma devia ter mandado devolver tudo. Não. Peraí, calma, vamos devagar. O Otá o revolucionário. Aí pelo menos reduziu os penduricalhos, que são isso aí. A tua conta de luz, o preço da energia e o preço da transmissão são muito baixos. O que você paga é tudo que é imposto. Sim, mesmo, que é penduricalho que está ali. O imposto vai... Não, mas quem paga mais imposto? Tem que o caminho é esse, quem paga mais imposto? Porque, claro, você pode ir no seu Manel da Padaria, mas o seu Manel da Padaria, se é que ele paga imposto, que ele deve usar muito caixa 2 e não sei o que, então você chega, não, seu Manel, o senhor pode patrocinar esse projeto de gibi, coisa, não, pelo amor de Deus, eu te dou o dinheiro, mas não bota no projeto não, porque aí vão fazer uma auditoria e ver que ele faz uma coisa. Não quer nem recibo. Não quer nem recibo, não, aqui não volta mais não, mas as grandes empresas pagam e é tudo, agora isso aí é o seguinte, é tudo assim, análise, primeiro é um longo processo, primeiro você tem que inscrever em algum, assim, ou tem na esfera federal, estadual, Até municipal, porque é ISS, o estadual é ICMS e a federal é o imposto de renda, que era o que era Lei Rouanet, e era outra coisa. Você conseguir um certificado, você tem que preencher formulário, não sei o quê. É menos complicado, é mais fácil você chegar, então, aí sai publicado, o seu fulano de tal, empresa tal, está autorizado a captar X, porque também tudo tem faixa. Porque ele estabelece o valor. Né? É, você apresenta o seu custo, claro. Eles fazem auditagem disso e dizem, não, 200 mil para esse projeto é muito, você pode captar 116 mil. Não, eles têm uma tabela lá, pois olha, é, pra, aí você vai atrás fazer tal tipo de coisa, só pode pedir até X, que senão não, pois quero 100 milhões para fazer um GPO, pera lá, não é bem assim. Pois é, e aí tem outra coisa também, que é o seguinte, você quando fala de filme, você vai direto na Petrobras, porque é claro, você vai nessas grandes, e aí você chega na Petrobras, a Petrobras não tem nenhum financiamento que seja inferior a 2 milhões de reais. Não, exatamente, a Petrobras, não, exatamente, olha só, a Petrobras paga tanto imposto que é a empresa que mais paga imposto no Brasil, e para eles é uma dor de cabeça, então vamos investir logo no que consome mais, e não sei o que, então dá 7 milhões aqui. É mais fácil investir no filme, eles administrarem, que tem uma produção do muito mais cara, eles pulverizam. E toma conta daquilo ali. Não, agora, cada um tem assim uma linha editorial, por exemplo, o Oi Futuro, ele financia mais projetos ligados à integração social. Então, alguém monta um grupo para levar teatro para favelado, sei que eles vão apoiar, vai estar na lista de prioridades. Assim, o Oi Futuro, até o mais democrático, que todo ano faz, abre um edital, as pessoas se inscrevem. Agora, eles premiam até de tudo, é uma coisa variada. E você citou o Oi Futuro, que é um dos mais atuantes nesse mercado e é muito bem presente nessas iniciativas aí. Agora, vamos voltar um pouco para a história em quadrinho? Não, porque eu queria que a gente falasse como viabilizar. Pois é, isso que eu queria falar, exatamente isso. Estávamos falando aí, vamos pegar as grandes empresas, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, para bancar o projeto de quadrinhos. Como assim? Que tiragem é essa que você vai fazer? De 2 milhões? Né? Essa revista vai para quem? Que justifique né? a Petrobras dar o dinheiro da Vale do Rio Doce. Muito bonito a gente chegar, vamos pegar a Petrobras, vamos pegar a Vale. Pô, você vai fazer uma história em quadrinhos para que público-alvo? Qual é o público, efetivamente, o público consumidor que nós temos aqui no Brasil? Quem é que vai se interessar por isso? Aí tá, bom, então tá bem. Então vamos fazer uma HQ-trônica, né? Como fala o meu amigo Edgar Franco, né? Que ele inventou, ele cunhou esse neologismo. HQ-trônica. Tá, mas aí lembra daquilo que aconteceu com o blog da Maria Bethânia? Sim, né? Lembra sim, daquilo? Lembro. Pô, você vai querer uma grana pra fazer uma HQ-trônica? Um negócio que é... E o caso da Bethânia ainda foi... Mas a Bethânia, cara... Ela precisa... Ela precisa disso? Como se fosse isso, né? Ela o raciocínio é o raciocínio a lógica do... é uma lógica... aproveitador, né? Pois é, a internet, ela facilitou a beça, a nossa produção e a divulgação, né? E até certo ponto a distribuição também. Mas aí ela dá aquela ideia de que é fácil. Ela dá a impressão de que é uma coisa fácil. Não necessariamente. Quer dizer, né? Quase nunca, né, Lorena? Pois é. Oi, desculpa. Quase nunca é fácil. Não, olha só, tem que... A Lorena se desligou. Não, tem até que citar... Alô? Peraí, deixa eu fazer um jabá do livro do amigo nosso, o Pablo Carranza. Ele conseguiu fazer... Isso que eu ia fazer... falar do Pablo. É, ele conseguiu... É, até São Paulo, por incrível que pareça, no edital da Secretaria de São Paulo... para publicações de gibi, ele se inscreveu, ganhou o projeto, é um projeto de pequena monta, eu acho que era, sei lá, 30 mil, ele conseguiu com isso... viabilizar o negócio. Lançou o livro dele, tá vendendo por aí, doou uma parte, fez, cumpriu tudo direitinho, e tem um regulamento, tem que doar tanto para bibliotecas públicas e não sei universidade, quê. E ele fica com o livro na mão e ele conseguiu se sustentar durante esse tempo, bancar né, porque ele ficou um ano fazendo o livro, então ele tinha que pagar contas, aluguel, essas coisas. E agora ele tá com os livros na mão e tá nessa batalha de distribuir, que é complicado. Então, porque... a gente tinha esquecido de falar do incentivo fiscal, porque na verdade eu falei, autopublicar, crowdfunding. Mas tem, o incentivo fiscal é muito grande também. Porque até existem pessoas que são especializadas em captação de recursos. Você contrata a pessoa, você entra numa sociedade com ela, pra ela procurar pro seu projeto uma empresa. E então... Essa é o problema é que esses que captam recursos, assim, já, aí já é o pessoal mais picareta, né? O nego abre a firma só para captar recursos, já sabe o caminho das pedras. Mas é verdade, pior. Agora, também, se você for fazer sozinho... Mas a questão que você estava falando agora, o problema é a distribuição. Aí você vai fazer... Esse é o gargalo de toda a produção. É a distribuição de toda a produção. É Didi, de comida, né? de revista, de tudo. Cinema, teatro, tudo. É tudo. Didi, divulgação e distribuição. É, divulgação e divulgação. É, mas a divulgação com a internet já é muito mais fácil hoje em dia. Você realmente tem gente até pedindo, mas vender pela internet ainda é muito difícil, a pessoa ainda não tem. Primeiro que a internet não é universalizada. Quer dizer, isso aí a gente volta para aquela conversa. Se a revista em quadrinho, na banca de jornal, já não era uma coisa forte o suficiente para enfrentar o mercado, a evolução do mercado, quer dizer, tanto que chegou a essa situação em que chegou, como é que a gente pode falar de internet e HQ? Como é que é isso? Não é um paradoxo isso aí, Ota? Você que é o polêmico, tá vendo, Olha aí? Eu tô perdendo o fio da meada. Eu vou suspender o debate por falta de interesse aqui da mesa. Eu tô interessado. Não, eu quero saber o seguinte. Nós estamos falando, entendeu, da banca de jornal. Onde é que vendia a revista? Na banca de jornal. Se ali não foi possível o HQ se sustentar, se manter visível e manter o seu mercado, nós hoje estamos falando em internet, em H-Chronic, não sei o quê. Isso não é um paradoxo para você? Não, olha, tem que se procurar soluções alternativas. Isso já foi falado na semana passada, quando estava aquele cara lá no Sindicato dos Jornaleiros. Escófano. Tem, assim, um excesso de produto na banca. Então, antigamente, o gibi aparecia mais, porque tinha 80% do que tinha na banca era gibi, e o resto era manchete, fatos e fotos, uma outra revista. E agora é o contrário. E tem esse problema também que os encalhes estão muito altos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, nessa época lá que o Paulo Adolfo arrumou meu primeiro emprego honesto, o encalhe técnico de uma revista era 20%. Então, do reparo, isso aí. Então você tirava 100 mil, aí se vendia, vendeu 85, então a tiragem tá baixa, tem que aumentar. Vendeu 75, baixa para 90. Então era 20%. Agora é o contrário, agora as editoras trabalho produzindo encalhe. Então, antigamente, veja só, 20%, né? Então, de 5 revistas, um não comprava. Então, cada um dos que comprava pagava por 1,0. Agora é o contrário. Para 25% do que não pagava. Agora, cada trouxa que compra pelos 4 que não compram. Então, quer dizer, por isso que o preço está superfaturado. Como então é o efeito Tostini, né? Porque também vende menos que é mais caro, é mais caro porque vende menos. Mas aí também tem o seguinte, porque a revista era feita para atender um público leitor. Hoje a revista é feita para atender um público anunciante. Então o cara usa a tiragem, para convencer a agência de que o cliente dela tem que anunciar. Esse é o princípio da Veja. Princípio da Veja. Vamos anunciar na Veja, porque a Veja tem 1 milhão de revistas toda semana. Mas ela não vende 1 milhão de revistas toda semana, não importa. Porque também você calcula, existem os institutos pagos por eles mesmos para calcular isso, que cada revista semanal tem 5 leitores ou 6 leitores, pelo menos. Não, mas olha só. Na semana. Peraí. Alto lá, o anunciante não é trouxa. É claro Alto que lá sim. É bom, hein? É, porque veja só, sei lá, quando custa um anúncio em horário nobre na Globo, custa 200 ou 300 mil, o nego anuncia aquilo ali, porque sabe que aquilo ali tem um retorno, ninguém vai chegar, vou ajudar o Roberto Marinho, porque o cara é legal, precisa manter a Globo. Não, o cara tá anunciando porque aquilo ali vai só dar se retorno. For no além, né? Eu acho que, olha, o Instituto Universal Brasileiro, que era o maior anunciante de gibi, né? Todo. Exatamente. Agora, ele eu pensei, vai ver que faliu esse Instituto Universal, porque não. Mas não tá, não. Na agência dos Correios e ele achou uma mídia melhor, Ele só trocou de mídia. Ele se adaptou ao mercado. Você comprava, qualquer revista que você comprava, a página central era o anúncio do Instituto. Era a mesma ilustração há 200 anos, né? E tinha pessoas que tinha fotos assim, aí Maluf, eu fiz o curso de corrupto com correspondência e virei prefeito de São Paulo. Já recebi a sua primeira moeda. A moeda número 1 já vinha junto com o diploma. E aqueles anúnciozinhos, eu não sei se vocês viram, tinha um códigozinho escrito num anúncio, umas letrinhas ali, que aquilo ali o Instituto identificava qual a revista que estava dando mais retorno. Isso aí, exatamente. Ou seja, chega-se à conclusão terrível e assustadora para a maior parte das pessoas que produzem histórias em quadrinhos no Brasil, que não basta você escrever bem, não basta você desenhar bem, não basta você ter uma história para contar, você tem que ser homem de negócios também. Você tem primeiro, você tem que ser um cara de mercado. Tem que ser um cara que compreende o mercado no qual você está se inserindo e que você tenha visão estratégica de marketing, de inserção, de distribuição, de como é que você vai lidar com tudo isso. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais os quadrinhos estejam entrando numa derrocada. Porque se exige do produtor uma gama de conhecimentos muito maior. Uma coisa aí que eu gostaria de inserir é que não é só um fenômeno dos quadrinhos. Não, sem dúvida. Quando você vai escrever, você tem que escrever para um determinado público. Se você vai fazer um filme, você vai fazer um filme para um determinado público. Se você vai fazer uma história em quadrinhos, você vai fazer... Então, você não existe mais o HQ do autor. Ou, hoje, só existe o HQ de autor. Eu diria que é exatamente isso. Pois é. Ou não existe o HQ de autor, ou só existe o HQ de autor. Você não tem um HQ de mercado. Entendeu? Você não tem. Será? O que você tem são mensagens institucionais em história em quadrinhos, campanhas governamentais, campanhas de empresas, mas você não tem a história em quadrinhos como você tinha a história em quadrinhos, que era o quê? Era uma comunicação cultural de massa, era uma coisa da Disney. Mas ainda é. Eu diria que a gente está falando aqui do cara que quer se inserir no mercado. Do cara que quer criar um mercado novo, que quer começar com isso agora. Antigamente, você era o que a gente estava falando, você ia para uma editora, você tinha um projeto, apresentava um projeto para a editora, se desse certo, você ia, se não desse, você falia. Hoje em dia, o cara tem que ser a própria editora. Ele tem que ter uma visão muito mais ampla. Onde é que entra o Maurício de Souza nisso aí? Eu ia falar outra coisa antes. Eu não acho que a internet seja mais inacessível. Você tinha falado alguma coisa assim, que na banca você vê mais. Mas eu acho que em relação à divulgação, a internet é muito melhor. É muito mais acessível porque até... Não, ela pode ser acessível, mas eu quero saber a quem então que ela é acessível. A quem que ela é acessível. Porque é muito pouca gente que tem internet. É muito pouca gente que tem internet. O que eu vejo é que a maioria das pessoas supostamente deviam estar trabalhando, ficam penduradas no Facebook o dia inteiro. Incluindo a gente. E as pessoas ficam penduradas no Facebook no ambiente de trabalho. As pessoas não têm computador em casa ligado no Facebook direto. As pessoas não têm disponibilidade de computador como tem no trabalho. Entendeu? Cada vez mais. Acho que cada vez mais vai ser muito fácil. Mais você está falando de quê? Divulgar. Do Rio de Janeiro? Nós estamos falando de quê? Estou falando especialmente do Rio de Janeiro. Campinas, Brasília. Brasília você tem dois micros por lá. Estou falando também de gente mais nova. Três. Você tem um computador fixo e dois laptops em cada apartamento, dois carros. Agora você vai para Belo Horizonte, já não é assim. Você vai para Jundiaí, a situação é diferente. Macapá. Você vai para Macapá, você vai para... Entendeu? Olha, o que eu estou falando é isso. Nós estamos falando em distribuição nacional. Isso é outro assunto. Mas isso aí, o Brasil é um país enorme. Olha, esse é outro problema. É lógico que você atende o país inteiro pela internet. A gente sem querer fala de Rio e São Paulo. Qual que é a população do Brasil? Já chegou a 200 milhões ou ainda não chegou? Quase. Não, pois é, não, o Álvaro Maia falou 100 mil, mas ele acho que estava pensando ainda nos anos 70. Não, 100 milhões, população brasileira está em 190 milhões. Pois é, então, veja bem, olha só, se 10%... Não seja tímida, Loiana. Se 10%, de 190 10% milhões. Disso lê-se, pelo menos, assim, qualquer coisa, isso, né? Porque a maioria das pessoas sabe ler, mas, assim, não tem o hábito de leitura. Seria um universo de 20 milhões de leitores, seria mais que bom para garantir a indústria editorial de livro, de quadrinhos, revistas, revistas. Até as culinárias. Eu diria que isso existe, tá? Só que em outros critérios. Por exemplo, vocês já perceberam que os grandes blockbusters norte-americanos muitas vezes estreiam aqui antes de estrear no mercado americano. Por quê? Porque há um público consumidor mas confiável. Mas consumidor ou leitor? Ele tá falando... Não, ok. Eu tô falando que em outras mídias... Não, cinema é outra conversa. Mas aí a questão financeira. Quem é que tem grana para ir no cinema? Você tava falando da questão financeira. Ah, nem todo mundo tem computador. Mas o povo tem grana para ir no cinema, mas né? Mas é o seguinte, você chega com um blockbuster americano distribuído e que estreia em 800 salas no país inteiro e vai competir com um filme brasileiro como O Palhaço, por exemplo, que está indicado pro Oscar de filme estrangeiro esse ano. Não. E não conseguia 100 salas, não ficou duas semanas em cartaz. Xingu, por exemplo, que também estava na lista para ser... Então, não conseguiu nem emplacar a segunda semana. Quer dizer, como é que fica isso? Nós estamos naquele Dedê, né? Didi. Divulgação e distribuição. A distribuição é o gargalo. Não, é porque assim, também nos Estados Unidos, assim, você tem que ser do daqueles grandes empresas do Sony, Universal, eu não sei o que, tem os seus grandes estúdios. Aqui, por exemplo, vou citar o caso do Elvis e Madonna, do Marcelo Lafitte com... Que também está na lista. Foi preterido. Foi preterido. Não, ganhou uma porrada de prêmios internacionais. Quer dizer, o filme faz mais sucesso nos festivais internacionais. Aí chega aqui, isso é comum, ele foi numa distribuição independente, ficou poucas semanas em cartaz, agora, coitado, está desesperado. Mas não é um blockbuster, pô, não é os Vingadores. Não é um blockbuster, mas nos Estados Unidos, mesmo um filme autoral, como é o Elvis e Madonna, tem o seu canal, mais autoral que o Woody Allen, é impossível. Né? O Woody Allen consegue fazer um filme por ano, ganha o dinheiro dele. Não, já está fazendo filme por encomenda. Ah, sim. É. Prefeitura de Barcelona, a Prefeitura de Roma, a Prefeitura de Paris. Não, pois é, mas os Estados Unidos é assim. Estou falando já quando é que ele vai fazer o do Rio. O Woody Allen falou que os Estados Unidos é assim, né? Nas costas tem gente inteligente, no interior é um bando de capial. Então, o filme do Woody Allen não passa no Texas, mas passa em Nova York. É, exatamente. Tanto que era só Nova York. Gente, olha aqui. Imagina, nós vamos ter que terminar esse debate. Não quero, não. Peraí. Então encerra. Agora nem falamos do Maurício ainda. Agora acordou, vai falar. Peraí, queria fazer um jabá aqui, olha só, uma coisa importantíssima. Eu não sei se ouviram falar do FIO, o Festival de Intercâmbio de Linguagens, começou essa semana, vai até outra. Eu tô fazendo uma oficina de quadrinhos. Agora eu tô confuso, porque eu achava que era no Jardim Botânico, mas tá na programação oficial aqui. Tá no Teatro do Joque, amanhã, 2 horas da tarde. Então, a minha intenção era ensinar para crianças a fazer. A Lorena falou que vai dar a minha força, me ajudando, que inclusive fica orientando aquela molecada. Mas é aberta para pessoas, só não me peçam para ensinar a desenhar mangá e super-herói, que eu não sei oficina fazer isso. Oficina de quadrinhos. Oficina de quadrinhos. O Teatro do Joque é um teatro do município, é um teatro público, né? Da prefeitura, e é ali no Joque. Não, o Fio é um empreendimento da Cara Ascioli, que ela pega e... Eu não sei como eu tô situando para quem vai. É interessante que fica bem no Jockey mesmo, você chegar ali e perguntar onde é que é o Teatro do Jockey, todo mundo conhece ali, ele é bem escondidinho ali, você acha ele assim, perguntando para as pessoas na banca de jornal. É dentro do Jockey. Dentro do Jockey, isso aí, qualquer cavalo que você achar lá, sabe onde fica esse teatro. Sei lá, se vão aparecer 2, 3 ou 20 ou 1000 pessoas, mas estaremos quando lá. Quando vai ser isso? Não, amanhã é sábado. Sábado. Né? Amanhã é domingo. Amanhã e domingo a que horas? Às 14 horas. 2 da tarde. Aí a intenção é o que for produzido de resultado, né? É virar um gibizinho, a pessoa pode imprimir em casa. Ah, legal. Assim, uma criança, meu filho gosta de fazer, tá, vou fazer um brainstorm com o pessoal da equipe, quer dizer, eu não vou dar pitaco nenhum, vou ficar só como orientador, né? Vamos fazer, qual o tema aí? O pessoal da oficina vai escrever o tema, nós vamos tentar fazer um gibi de o quê? Não, não, esse negócio é grátis. Esses eventos, a maioria das coisas do Fio são grátis, tem que tirar uma... Vou levar meu filho lá. Vou levar meu filho lá, o mais velho. Agora, só queria fazer um adendo rápido, nós estamos voltando... Quer dizer, agora com impressora, nós estamos voltando ao mimeógrafo. Ah, sim. Vamos lá. Ao fanzine. Bom, ao fanzine. Um fanzine prozine. É para dar o adeus? É para dar o adeus, então tá bom. A gente tem que ir embora. Então tá, não, quero não. As pessoas estão chegando para outro programa aí. Tá bom aqui. Bom, queria agradecer de novo a participação, foi ótimo. Não falamos do Maurício de Souza, né? Pois é, eu falei que o Maurício de Souza, ninguém falou. O tempo inteiro eu ia comentar uma coisa. Não é que não tenha quadrinhos na banca mais, tem muita Mônica e mangá. O problema é esse que a gente tá falando, são os novos autores. É. Bom, então bom, encerrou. Pra encerrar. Não, pô, posso encerrar? Então encerra. Obrigado, foi um prazer estar aqui, é uma honra. Só fazer um pequeno jabá também, tem meu álbum Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que é texto meu, ilustração do Manuel Ricardo, pela editora Draco. Vamos ver, só vocês comprarem aí, preços módicos. Onde está? Nas melhores livrarias do ramo. Nas livrarias, né? Tá certo. Não está em banca. Você também, o seu jabá, onde é que você está vendendo o seu produto? Então, o meu jabá é o meu projeto com o Ota aqui, que a gente divulga principalmente no Facebook, olha, muito específico. Muito específico. A gente tem a página do Ota no Facebook, tem a página Locais, que é a minha, L-O-K-A-Z, e a gente tem nosso projeto, a gente pretende fazer dessa Ota forma moderna. Qual é a aí, sua? Crowdfunding, L-O-K-A-Z, Locais, que é o nome do personagem. Vou e a gente pretende fazer dessa forma aí. autopublicar, eu e o Otto. Tá certo. Olha, gente, nós vamos encerrando por aqui mais uma vez um debate sobre história em quadrinhos. Eu tô achando que a gente vai ter que voltar a esse assunto sempre. É, porque sempre você tem uma abordagem diferente. Não, Otto. Sempre tem uma abordagem diferente, sempre tem. A gente agora no finalzinho falei do mimeógrafo, eu digo, cara, isso aí puxa uma outra conversa. A gente vai viajar adoidado nisso aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O Tema Livre tem a produção de Luciana Vale, assistência de produção de Maria da Glória Ferreira da Silva, a operação técnica do Nielsen Soares, a apresentação de Luiz Augusto Golo e a coordenação geral de Marcos Gomes. Segunda-feira, às 10h05 da manhã, nós vamos tratar, sabe de quê? Gravidez na adolescência. Isso também da história em quadrinho, hein, gente? Segunda-feira, 10 da manhã, logo depois da Neise e Marçal. Grande abraço, bom fim de semana para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.